Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! A partir de agora na Oi FM, Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. I'm about to lose my mind. You made me so very happy. I'm so glad you came into my life. The others were untrue, but when it came to loving you, cause you came and you took control. You touched my very soul. You always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you came into my comer, do pau comer. Still can't figure out what it is that reminds me of. It is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes. But you said, child, just once more, I chose you for the one. Now we're having so much fun. You treated me so kind. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando, do dia 23 de novembro de 2010. Boa noite, Nandão. Boa noite. O Todo Verde vai vir com o disco novo aí, né? Tá ligado? Tô. Estamos ao vivo até meia-noite. Nandão, com todo respeito, tira um pouquinho, por favor. Obrigado. Não, bota mais um pouquinho. Aí, obrigado. Nandão, por onde nossa audiência já participa do Ronca Ronca? A gente costuma ler e-mails para roncaronca@ufm.com.br. Já tem muita gente cobrando aqui. Epa. E uma delas é o Rodrigo Nips, que eu chamo de Nipes. A história do Lelo. Lelinho do Skank, que você ficou de contar e não hoje contou. Hoje eu trouxe. Thank you, baby. Nandão, tem o filho do homem aí? Filho do homem? Nosso amigo? Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying, what's up? Keep listening, man. Africa. Yes, look through the dance. They go through our heart and soul, may they control our waist and yash, you know. Especially for the women. Because of the day that they move their yash, go left, right, up, down, round, and round, you know. Every man got to follow that yash. Anywhere you go, you got to follow him because this is an original African movement. Are you ready? Ronca, ronca. Everybody, the Oi FM. Ronca, ronca. Nandão, a gente podia começar hoje uma campanha forte com direito a passeata aqui na Praça General Osório para o filho do homem entrar na programação da rádio. O que você acha? Chegou a hora, né? Chegou a hora do palco mesmo. Dessa gente broseada mostrar seu valor? Com certeza. Tem aí o palco mesmo. Palco mesmo? Isso. Porra. Chegou a hora do palco mesmo. Do palco mesmo, do palco mesmo. Isso tá aí, cansado meu amigo. De ser branquinho? Ih. Você quer ser preto agora? Quero ser negro. Grande. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. É ele aqui ao fundo. Então, por favor, mais uma vez o endereço para a participação de nossa audiência. Estamos ao vivo até meia-noite. Espetacular esse microfone novo aqui. Eu vou fotografar amanhã, vou botar no tico-tico, hein? É muita modernidade, hein? Tecnologia. Eu que produzi. É um espetáculo isso. É isso aí. Participe do programa através do e-mail roncaronca@uefm.com.br. Lê Almeida, Transfusão Records. Yeah. Nós. Maurício, sexta-feira agora eu toco no programa Oi Novo Som, ao vivo. Nossa, aí no nosso estúdio Oi, em anexo, vai o cartaz. Não sei o que, não sei o que lá. Estamos tem que chegar junto pra fazer um registro, hein? É. Até o fim do ano lançaremos uns 3 discos. Logo, logo eu mando aí pra ti. Baixou um Cine Magal. Baixou um Cine Magal em você, Nandão? Que momento, hein? Lê Almeida, sexta-feira no estúdio Oi Novo Som. Vou chegar aí, hein, Lê? Trazer a xeretinha. Por falar em sessões ao vivo, Nandão, estou com uma saudade violentíssima da Taúma que nós fizemos com Marcelo Genesi e seus Blue Caps, lançando mundialmente o primeiro disco do Mancebo. Dá pra gente ouvir uma pepita gravada naquela histórica terça-feira na UFM em São Paulo? Segura. Eu não

dia 17 de dezembro, sexta-feira. E a primeira dica eu já digo logo agora. É num lugar absolutamente inédito para o Ronca Ronca. E talvez para 110% das pessoas. Ronca Ronca Festa, Saideira 2010, dia 17 de dezembro. Anote na sua agendinha. Mandão, a gente tem falado normalmente no início do programa que não é sempre que a gente pode mostrar Paul McCartney tendo a criança por perto. Há umas duas semanas a gente vem fazendo isso. E não é sempre que a gente pode mostrar o mesmo Maca tendo sonorizado dois dias de suas apresentações no Brasa. O que diz a nossa audiência, Nandão? Renato Silva mandou um e-mail. E aí, Maurício Valadares, Domingão, Morumbi, estávamos nós, três ronqueiros cariocas, um na pista comum, se comunicando via celular, e dois na pista azul, conjecturando se aquele DJ escolhendo músicas de Tulipa Ruiz, Marcelo Genesi, Afrobeat, Dub e Bob Dylan, seria ou não seria governador Valadares? Bom, lá pela hora do Afrobeat eu tinha certeza. Lindão ver milhares de pessoas batendo palminhas ao som de Efêmera, da Tulipa Ruiz. Só ficamos imaginando o que aconteceria com o repeteco de Aleluia, com Jeff Buckley. Abraços do Otana. Essa possibilidade de Aleluia pairando sobre o Morumba fica para uma próxima oportunidade. Por falar na Tulipinha, vindo de São Paulo ontem, hoje, sei, nem lembro mais, hoje, semana passada, hoje, cruzei com Tulipinha no aeroporto, no Bião. E ela falou: Maurício, meu celular toca até agora, sem contar as centenas de mensagens que chegaram nele, dizendo: estou ouvindo Efêmera ou estou ouvindo Brocal Dourado, que eu toquei no outro dia. As pessoas lá no Morumbi se comunicando, dizendo que ela, Tulipinha, estava presente nas apresentações. Abrindo palma, de Maca. Palma, cara, né? Exatamente. Estamos ao vivo até meia-noite. Claro, vamos falar algumas pepitas, alguns momentos batatada sobre Paul McCartney, segunda e domingo, agora, ontem e anteontem, no estádio do São Paulo, que aliás, Nandão, tu já foi ao Morumbi, cara? Já. Cara, é de primeiríssimo mundo aquele negócio. É bem legal. As instalações são impressionantes. A gente é acostumado com essa mulambada aqui do Rio de Janeiro e de outros estádios. Pouco tempo eu fui lá fotografar o Skankinho no Mineirão. O Mineirão tava prestes a fechar e fechou no dia seguinte. Cara, parecia uma ruína. Não, uma desgraça. E uma semana antes estava acontecendo o jogo ali. Morumbi parecia novo quando eu fui há 3, 4 anos atrás. Não, está novo. Ah. Impressionante os banheiros, tudo. Não é à toa que o Paul McCartney se apresentou lá. Pode além ser do estádio oferecer a estrutura de segurança, transporte, acomodação, comunicação, enfim. O Morumbi é um símbolo do Brasil que funciona. São Paulo é um clube de nível internacional. É, talvez o melhor clube, né, do país. Vamos falar mais adiante melhores da rodada entrega, não? Já. O que mais? O Mauro Viana, de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Galera do Ronca Ronca, hoje estou ouvindo o programa da internação de um hospital. E depois de ouvir Copo d'Água, do Marcelo Genesi, me recuperarei mais feliz. Muito obrigado. A gente que agradece, Mauro. Boa recuperação. Oh, yeah. Pra você, onde quer que você esteja. E Lúcio White, lembrando que em breve mais uma temporada da Macula, da Festa Macula, no mês de dezembro, lá no Mofo da Lapa, no Rio de Janeiro. Durante a semana eu vou colocar algumas fotografias que a minha xeretinha captou nas apresentações do Paul McCartney no Morumbi, roncaronca.com.br. Hoje, já muito rápido, eu já coloquei algumas imagens e levantei a dica de uma informação que eu tenho a impressão, hoje ninguém é proprietário de absolutamente nada, muito menos da informação, mas eu tenho a impressão que essa é uma que nós vamos falar adiante. Ainda não transpirou porra aí, manja. Sim. Vai ser devidamente ejaculada aqui hoje. É uma besteira. São essas besteiras que mantêm nossas vidas coloridas. E pra cima. Sem dúvida. Faz alguma coisa, Nandão? Rapaz, Jefferson Faria Calazans lembra que o Rio de Janeiro está em estado de sítio. Policial para todo lado, estação de trem interrompida, loucura total, hein? Mas continua de pé esse negócio? Parece que sim, ele acabou de mandar um e-mail, Rio de Janeiro. FM. Estas, mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai!

possa curtir o som sensacional dos Toys. Ronca, ronca. Anger. Em homenagem a Dilcinho, hein, Nandão? Ah. Sou genitália. Thank you. Here's a song from, the last album. It's a tune, a sort of riffy one. You know, it's one of those things that's all sort of on beats and one, two, three, four. A nice steady thing, if ever there was one. It's a song called To Cry You a Song, right? Essa é a novíssima edição do Stand Up. E o Cia, essa hora, tá subindo pelas paredes, hein? Tava todo dormindo, respeito. Agora acordou. Acordou. Ia dar uma tesourada nesse disco pra entrar com uma outra historinha aqui. Mas em homenagem a Dilcinha, a mamãe do Nandão, já tratou gravado ao vivo no Carnegie Hall em 1970, como eu disse, faz parte de uma edição tripla. Na realidade é dupla, porque eles repetem, eu não entendi, o DVD só com áudio do segundo disco, que é essa apresentação do Carnegie Hall. Entendeu? Tem um disco original, stand-up. Audio only. É, sei lá, deve ser... Crazy, mano. É, neguinho que... Vai atrás da pureza do som, das essas masturbações. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em roncaronca.com.br. Quem saiu agora de trás da moita, confirmando a festa Ronca Ronca Saideira 2010, sexta-feira, dia 17 de dezembro. E a primeira dica é que será num lugar absolutamente inédito para a festa e, como eu disse antes, certamente para 110% das pessoas que circulam aí pelos bueiros, guetos e valas do vielas, Rio de Janeiro. Vielas, vielas. Vielas, O que mais, Nandão? O que diz a nossa audiência? Ah, esse cara devia ser maluco pra dedéu. Devia? O já trotou no início, né? Nesse iniciozinho da banda mesmo, 68, 69. Até aqui o stand-up era uma... Era um grupo de blues, né? O primeiro disco do Zé Totó é um disco de blues. E jazz, você vê o batera do Zé Totó, ele sai dali e poderia tocar com Miles. E a formação, essa formação com Glenn Cornick no baixo é de tirar pica-pau do... E quando é que endoida? Ah, ali, a partir do Aqualung, ele já fica, já vira uma outra coisa, né? Olha só, gente boa, a... Mas pelo contrário, eu acho que ele era mais doidinho antes. Ah, é? É, a partir do Aqualung ele vira um formatinho mais determinado de uma banda ali, já começa a dar beijo na boca do progressivo. Aí o blues vai ficando pra longe, aí vira muito técnico. O Martin Barry entra, toca pra caramba. Inside its paperback. Thought I saw angels, but I could have been wrong. Dilcinho, essa hora. Porra, eu vou descolar uma camisa. Altíssima, meu. Vou descolar uma camisa de Jethro Tull pra tirar uma onda, tá entendendo? Tira onda mesmo. Pode crer. Liliane Matias, olá, pirei no seu som domingo pré-pou. Olha. Eu ainda falei no meu blog, a hora que soube que era tudo Ronca Ronca, eu entendi tudo. Quais as chances de conseguir esse set list? Fiz meus researches e máximo que consegui foram as bandas, algumas, enfim. É, hoje, você hoje... não sabe o set list? Não, né? não lembro realmente. Eu imaginava. Eu coloquei alguns intérpretes hoje no roncaronca.com.br. Uhum. Se eu for catar os discos que estão lá separadinhos, eu chego a todas as músicas que eu toquei. Sei. A 90% delas. Mas adiante a gente vai falar, porque foi uma... Foi o quê? Uma hora? 2 horas no domingo e 1h30, 1h40 na segunda-feira, que tudo começou meio atrasado por causa da chuva. Choveu pra caramba, muito mesmo, muito, muito, muito. E de uma forma linda, na hora que o Mac entrou no palco, a chuva parou, meu amigo. Good. Aliás, ô Nandão, a gente poderia, como já está fazendo a nossa torcida, quem esteve domingo e segunda no Morumbi, por favor, passe as suas informações do que foi o show. Suas impressões, né? É, como a gente vem falando, o ser humano que consegue colocar quase 3 horas ao vivo num palco aquela relação de músicas que o McCartney fez, é um ser humano, não tem dois. Ou que tenha dois, que existam dois. Mas é uma experiência mediúnica mesmo, você ter essa confrontação de artista, de música. E ele, com quase 7.0, completamente entregue, com bom humor, com, né, com, você sente que ele tá ali com vida, se, né, com vida, se divertindo e fazendo o seu dinheiro ter valor, né, meu amigo? Uhum. Enfim, você... a gente vai falar disso, sobretudo em cima das mensagens que a gente recebeu. Teve aqui, muito Beatles? Da nossa audiência. Aonde? No show. Teve. Mas eu, Nandão, eu sou incapaz de separar uma música da outra. Túnel hoje, que eu encontrei, Zé Flávio, do Qualquer Coisa, ficou louco quando ele soube que o Paul cantou Two of Us no show de segunda-feira, que ele queria muito ver. Eu tive a sorte de ver também a passagem de som, que na realidade não é passagem de som. Ele faz um show, tipo 4 horas. Começou tipo 4 e meia, 5 horas. Vamos falar depois do Paul, né? Tá bom. Mas enfim, ele faz um show para pouquíssimas pessoas, 200 pessoas que pagam acho que $2,000 e tem né, um conforto, tem uma atenção dessa produção específica, desse ingresso que é vendido pelo site dele. Ah, é? O cara fez 2 shows, então? Exatamente. Ele fez 2 shows. E show de 30 minutos, 40 minutos, vamos dizer assim. Onde ele interpretou músicas que ele não tocou em lugar nenhum. Nem em Porto Alegre, nem na Argentina. Aí o Túnel perguntava, mas quais? Não sei, cara. Pra mim, Magical Mystery Tour, Two of Us, ou Jetto, pra mim é a mesma coisa. Eu ouço aqui. Não sei se foi domingo, se foi segunda, se foi na passagem de som. Mas essa historinha que a gente viu acontecer ali, desse grupo, que tem grana e consegue acompanhar de uma forma muito próxima o artista, é um negócio que está se espalhando. Esse ingresso só é vendido através do site dele. Manja? Entendi. O cara vai lá, paga, sei lá, e é muito, muito brasileiro, lógico, gente com camisa do Fluminense e tudo, e muito estrangeiro. O Paul McCartney é um artista planetário, vem gente de Tóquio. Show... Por falar em Tóquio, José Fuertes, manja? Já ouvi falar. Acabou de mandar uma mensagem dizendo que tá ouvindo o programa, sabe aonde, meu amigo? Em Tóquio, nesse exato instante, tá bom? Arigatou gozaimasu. Aí, Dilcinho. Bateu fominha? É, vamos pedir um, pede, um rango, pede, né? Pega uma chiguete. Uma ligada aqui. Vai. Deixa eu ver aqui. www.bibisucos.com.br. E o Adriano, hein, cara? Imperador. Bibisucos Copacabana, boa noite. Fala, campeão. Nandão, beleza? Beleza. Boa. Manda pra gente aí, cara, pasta de frango, pasta de atum com salada, 2 sucos de laranja 500 e um milkshake de açaí com granola à parte. Beleza, tudo anotado aqui. Chega aí já já. Obrigado, campeão. Fica com Deus. Quer pedir uma música? Não, não vai dar pra pedir, não. Pede na próxima. Um beijo, até mais. Beijo, tchau, tchau. Grosseirinho. Chega e tchá-tchá. Chega e tchá-tchá. Our affair mended. Na sequência anterior, nós mostramos um compacto da Bela e do Sebastião, Bela e Sebastian, impetrepando o casaco marrom do Trio Esperança. É um compacto que já mostrei aqui há muito tempo, foi enviado pelo Caipirinha. Pertence a um projeto, a uma história intitulada Late Night Tales, onde artistas escolhem seu repertório de músicas favoritas e sempre colocam uma couve. O disco da Bela e do Sebastião, eles colocaram esse compacto, casaco marrom, que hoje custa um dinheirinho forte, maluco. Que isso? É, foi devidamente fotografado agora, estará amanhã em roncaronca.com.br. Caipirinha te mandou? Caipirinha até já tem tempo, esse disco tem uns 3, 4 anos mais ou menos. Cara, você ainda tá tocando Jethro Tull. Minha mãe mandou uma mensagem. Aí. Porra, fala aí pro Maurício que o programa está espetacular. É lógico, né? É isso, né? Mais de 2 músicas, ela fica doida. É. Dilcinha, em sua homenagem, até o último segundo essa música, faltam 2 minutos e 14. That I'm born in the sight of the wind. Oi FM. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Como a gente falou semana passada, se o disco do Marcelo Genesi já está na lista dos melhores de 2010, esse aqui ao fundo também está na lista dos melhores de 2010 do Ronca Ronca, pelo menos. Terceiro álbum extraordinário do Satanic Samba Trio, meu amigo, que orbita em torno do Munha, banda de Brasília, que constantemente passa pelo Ronca Ronca, e é sempre bom a gente repetir que quando o Ed Mota esteve aqui, e Eduardo Mota tem ele aí, a piscina. Rapaz! É um cara que leva em consideração muito, até demais. Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim, né? Entendi. É. Chega a ser um container pesado o jeito como ele leva em consideração a execução, a interpretação, a musicalidade, a gravação. E no disco anterior do Satanic, aqui ao vivo, eu coloquei o disco sem dizer o que era e ele pirou na batatinha. Manja essa expressão? Já ouvi falar. Eduardo Mota, pirou, o que, que é isso? Quero conhecer, quero gravar com eles, como é que faz? E esse último disco, Bad Trip Simulator. Nandão, você como nosso gestor em design, passe a nossa audiência a emoção de se deparar e passe, por favor, os componentes dessa obra de arte. Por favor. O que se trata? Já passou e vai. Amanhã estará de novo no site do Ronca Ronca a reprodução dessa capa do Satanic. Bad Trip Simulator. Yeah. Porra, maluco, é muita carne, né? Muito vermelho. Os integrantes do... E ave. É uma fita cassete com uma ave estilhaçada, né? Estrombolizada. E o suporte é o quê? É a capinha, né? Da fita cassete. Não. Eu não tô entendendo. E abaixo da capinha nenhuma, tem um cara. Negócio de uma carne, né, cara? É, exatamente. Você como gestor exatamente. De carnes. A textura de uma carne fresca. É. Talvez aqui... Apostaria que era uma picanha. Picanha, talvez. E como o Eduardo Mota realmente babou com o som do Satanic, quem sou eu, quem somos nós para ir contra? Então, o mais interessante do Satanic, e já é há muito tempo, é a determinação da banda em mostrar esse tipo de som. E parece que o Satanic entra agora nesse mês, ainda nisso de dezembro talvez, numa mega turnê por São Paulo, lançando esse disco. Assim que a gente tiver as datas confirmadas, de repente a nossa audiência já catou as datas. Por favor, mande pra gente. Manda pra onde, Nandão? roncaronca@uefm.com.br. Se essas datas já estiverem expostas em algum lugar, a gente passa aqui a turnê mundial do Satanic por São Paulo, lançando esse novo disco. Você pediu as impressões da torcida do show do Paul. Thiago Mamede, de Belo Horizonte. O show do Tio Paulinho foi difícil de descrever, a ficha demorou a cair. Não estava acreditando que era o cara, só consegui segurar a onda até Something. Depois disso, lágrimas escorreram forte. Enfim, show para contar para os netos, bisnetos e tataranetos. Grande abraço, Thiago Mamede, Belo Horizonte. E dizem os entendidos, e essas mensagens estão chegando para a gente também, estamos ao vivo até meia-noite, que os shows de São Paulo foram os melhores dessas datas sul-americanas. Buenos Aires foram 2 shows, Porto Alegre e 2. O segundo de São Paulo, show de ontem. Olha só, a criança no final da história, segundo os entendidos, fez a melhor apresentação. E foi aquecendo, né? E levou 4 ou 5 menininhas pro palco. Você viu essa história ontem? Não. Foram tatuadas, muita onda, realmente uma... Tirou onda, Paulinho, subindo as fãs, as garotas, 17, 18 anos, fissuradas ali, sem acreditar que ele resgatou essa turma para compartilhar e confraternizar a vibe, manja. E nós ainda temos uma informação que diz a curadoria de informações da UFM que apenas o programa de hoje irá disponibilizar no mundo, no planeta. Que? Apenas uma informação que nós vamos dar aqui hoje ainda, que aconteceu com o Maca, nós ainda vamos passar essa informação. Uhum. E a curadoria confirma que apenas o Ronca Ronca tem essa notícia. Tem essa informação. Mas seria um furo. Não, esse negócio de furo é que nem você não... aquele negócio. E a moda? Como é que é do Bonibon? Esse negócio de furo, aliás, o que não falta é furo, sobretudo no Rio de Janeiro, né? São outras mensagens que chegam também, que a chapa está muito quente aí fora. E por falar no McCartney, eu realmente ficava absolutamente hipnotizado quando ele pegava aquele baixo Hofner, porque o jeito do McCartney tocar baixo, eu tenho a impressão que dentro dessa minha tiração de onda de baixo, de ter os meus baixistas favoritos, e ele está, lógico, numa lista de 5, ele eu acho que é o único que tem desses meus prediletos que toca com palheta. E ele tem um jeito de tocar com a palheta que só ele tem, cara. E ele tira um som com aquela palheta que só ele tira. Então, o Paul McCartney mostra para quem é músico ou quer ser, como você pode ser um artista genial de uma forma absolutamente econômica, como instrumentista, porque as notas que ele dá no baixo, elas são precisas, elas têm a conta certa, elas não excedem, elas não ficam aquém também, elas têm um lugar exato dentro daquela trozoba, dentro daquela bagaça, e ele faz aquilo como se tirasse cera do ouvido. Leite de uma vaca. Já complica, Nandão. Complica? Entende? Como se tirasse, cortasse uma unha. Sei como é que é. E em cima de músicas que não são tão fáceis. E ele mostrou isso ao vivo. O jeito dele tocar baixo, cara, é um negócio hipnotizante mesmo. É aquela mãozinha que ele faz com a palheta. E ele jogou umas palhetas ali, né? Não pegou nenhuma? Não deu. Prego, hein? Não, você não pode entrar em contato com a rapaziada de Brasília aqui, o Satanic, o Munha, e armar uma sessão? A UFM envia para Brasília seu estúdio móvel, Fizu, Marcelão, para o Planalto Central, para a gente fazer uma sessão com o Satanic ao vivo lá, porque tem que ser lá. manja? Aquele vermelhão, aquele ar seco. Naquele clima. Milena, Alana, em volta. Puta, né? É Bolívia. É. Dá pra vamos lá. Vamos. A gente já volta, né? Ronca, ronca ao vivo até meia-noite. Yeah. Oi, FM. Olá a todos. Aqui quem tá falando é Lúcio Maia, da Nação Zumbi. Estamos aqui no Ronca, ronca, ouvindo esse som classe A. Abraço. Ronca, ronca. A tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Cavalheiros e cavaleiras, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK-30, falando diretamente do segundo andar do edifício Explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK-30. Nandão, como a gente está chegando na segunda hora do programa, estamos ao vivo até meia-noite, mais uma vez, por favor, o endereço para participação da nossa frenética, cabeleira altíssima audiência. É só chegar no nosso e-mail, roncaronca@oefm.com.br. Olha quem aparece, rapaz. Oi, Maurício, tô aqui em Porto Alegre ouvindo vocês. Estive na Oi daqui, na Oi FM, lá de Porto Alegre, e falamos do programa que você havia apresentado, etc, coisa e tal. Amanhã, Vander e eu fazemos show no Opinião. Estamos excitadíssimos. Mande um beijo pra gente. Beijo pra vocês. www.silviamachete.com. Momento, hein, cara? Tá bom ou não? Tá ótimo. Grande Silvinha, fera, hein, mano? Eu coloquei o cartazinho, a filipeta virtual de Vander Wilder e Silvia Machete. Passa a bula aí, Nandão. Onde é? Qual a bula? No Opinião. Eu não amanhã, conheço, né? Amanhã. Silvia Machete, Vander Wilder, no Opinião, lá em Porto Alegre, pra você que é dos Pampas, dá uma chegada. Agendinha. Aproveitando esse show do Vander e da Silvia, vamos para Benegão e Seletores de Frequência, sábado, dia 27, lá na Rua Augusta, no Estúdio SP. Também no sábado, dia 27, aqui no Rio de Janeiro, Conexão Pernambuco, Conexão PE, lá no Teatro Rival, com Mundo Livre, Hortinho, Jorge do Peixe, uma galera, vai ser showzaço. Tem Frederico aí pra ilustrar? Frederico? Fred04, né? Grande fera. Aí, galera do Ronca Ronca, aqui é o Fred04 do Mundo Livre S.A. E é uma honra para mim estar colaborando mais uma vez para esse que é um dos melhores programas de toda a frequência modulada, de todas as frequências de todos os planetas, de todo o universo. Isso aí. Vou repetir. Repete. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM, aqui é o Fred04. E aí, porra. É foda que tu presta atenção no trânsito aqui, pô. Claro, se concentra. Se concentra. Bom, quinta-feira, dia 25, Multiplicidade, projeto do nosso amigo Batman Zavarese, lá no E-Futuro do Flamengo, com o Hall, projeto de audiovisual, imagem, som, muita loucura. E a quarta... Aliás, o Multiplicidade vem quente para a frente, com Elmir Deodato... É, o Joca Vidal mandou pra gente, vamos passar as datas desse final de ano, que vai ser loucura total do Multiplicidade, muito legal. Cabeleira altíssima. E a quarta mostra de cinema Rock Totem, do nosso amigo Fred Dorei, lá no Estação Ipanema, pra quem é do Rio de Janeiro. Vai até quinta-feira, em dia 25, vários filmes muito legais, raríssimos, e é uma bela oportunidade de você assistir a esses filmes sobre música, sobre rock and roll, numa estação de cinema com som de primeira, lugar confortável. Confira mais informações, totemnet.com.br. Nandão, por favor, já que estamos falando de nossos amigos, mande uma saudação especial para Ricardo Poeta. Porra, poetinha, cara. Poetinha e poetinha tinha. Ele e o Lucas, o Rebento. Sei. 15 anos. Bitomaníaco. Sério? Bitomaníaco. Com 15 anos? Foi ao Morumba. Ainda não soube da volta. Deve ter voltado. Ou não. É, deve estar. Pode estar em Londres essa hora. Poetinha e poetinha tinha, cabeleira altíssima nesse momento, sintonizado no Ronca Ronca. Uma saudação para Ricardo Poeta, o Visconde de Paquetá. Ricardo Poeta e Poetinha Tinha, um beijo, bitomaníaco. Rapaz, só pra gente fechar. Só pra gente fechar esse papo de e-mail, o Renato mandando aqui. Por que acabou? Não vai ler mais? Não, vamos pra música, né? Ah, tá. Não aguento ouvir a minha voz o tempo todo. É verdade. É, 3 horas de show. O cara não transpira, não fica ofegante, não toma uma água, uma cervejinha, nada pra molhar o gogó. Leva um tombaço, que na idade que ele tem é um risco de quebrar a bacia. E tenho certeza que se eu desse aquele tabaco ia ficar ali estatelado em mil pedaços. Afinal, 110% de nossa audiência ficariam completamente sequelados. Debilitado. Ele fez um rolamento, né, maluco? É mesmo? Fez um rolamento sinistro. Foi preocupante mesmo, mas levantou... Mas ele escorregou ou deu um tropicão? Deu um tropicão, e vinha com aquelas bandeiras, não sei o que, babá. Ah, sei. Aí, opa. Que nem uma gazelinha saindo, que feliz isso, pra caramba, no final... Estabaque. E levantou que nem o... Porra, o... Como é que ele... Que isso, cara? O boxer baiano lá, o Popó. Popó. Levantou que nem o Popó, campeão. Ele... Que loucura, hein? Uma criança, tocando, né, baixo ainda, né? Muito bom, é isso aí. Acabou? Acabou. Então, mais uma vez, o Skanquinho pra gente ilustrar a história do Lelinho, a lenda. E aí, Maval? Aqui é Haroldo, Henrique, Samuel, Lelo. Nós somos o Skank. Estamos com você no Ronca Ronca. Tipo, 2 semanas, cruzei com o Skanquinho aqui no Rio. E na hora que eu dei de cara com o Lelinho, ele tava cheio de vinil, cara. Discos zerados, assim. Um monte de disco bacana. Eles são fissuradinhos em vinil. E o Lelinho sentiu que eu fiquei que nem um cão raivoso de tanta baba que eu emiti na hora que eu me deparei com o disco do The Black Keys, um álbum duplo que a gente tem mostrado aqui loucamente desde que ele foi lançado. This is an album by The Black Keys. The name of this album is Brothers. A última pepita da dupla, da banda dupla, The Black Keys. A gente mostra o Black Keys aqui há muito tempo. E eu fiquei salivando loucamente na frente do Lelinho. E ele viu que se ele não me presenteasse com um disco, eu teria sérios problemas. E o Lelinho, do alto de sua generosidade e amizade que nós temos há muito tempo, me deu um disco do The Black Keys zerado, lacrado, espetacular. Talvez eu estivesse com medo de você. Lelinho, te amo, cara. Olha o disco aqui, ó. Sir!

Oi FM. Desorientação total na pista de dança. Por falar nisso, confirmando a festa, a saideira 2010, Ronca Ronca. Ronca Ronca voltando ao colo, aos corações de nossa torcida, Nandão. Sexta-feira, dia 17 de dezembro. Como eu disse, num lugar inédito para a festa e para a maioria da nossa torcida. A cada semana a gente vai colocando um tijolinho. Aliás, hoje passei na frente da sede dos Listradinhos. Tem negócio de tijolinho, né, cara? Tem, uma campanha. Vai funcionar isso? Só o tempo dirá, né, meu jovem? Mas é tijolinho. Você vai lá, compra o tijolinho e os Listradinhos constroem um CT? É isso aí. O que é CT para os Listradinhos? Centro de Tratamento. Treinamento, quer dizer. É isso aí. Centro de Tratamento. Sim, tratamento de lesões. Isso, Por aí vai. CT. A gente falando do São Paulo. E Nandão vem com Centro de Tratamento dos Listradinhos. Que pressão, hein, meu amigo? Que situação isso aqui embaixo. Nandão, o que diz a nossa torcida? Charles Porto Ramos, nosso representante em Maceió, positivo. Salve Maurício Valadares, chapei ao saber no domingo no site do Multishow. É mesmo? Que você iria comandar as pickups antes do show de Paul McCartney. Queria que não haveria, creio que não haveria tapete vermelho melhor para receber a lenda. Os fãs do velho Maca merecem. Estou aqui que nem pinto no lixo com a obra de arte do Genesi que acabei de receber. Recebeu lá em Maceió. Queria pedir para você tocar Whis David, disquinho de 1975, Russ Rock, que acabei de conhecer graças a uma gravação antiga do Big Boy. Vamos correr atrás da pepita. Obrigado, Porto. Vou falar em nossa torcida que sempre colabora com o programa, Nandão. O disco do Satanic Samba Trio foi interceptado por um de nossos representantes lá em Brasília, Alex Vidigas, a lenda do Conic. Foi atrás do Munha, falou, tem que tocar no Ronca Ronca logo, a rapaziada tá pedindo. E o disco chegou rapidinho pelas mãos de Alex Vidigas. Que situação, hein? Brasadinho pra Meirelles isso aqui embaixo, hein? Rapaz, de falar em brasa, Nandão, a família Poetinha entupiu as linhas de comunicação da UFM, preocupada a família com o Lucas, que foi pro Morumba e até agora não deu sinal. Em Liverpool. Mas nós acabamos de confirmar que ele chegou bem. Ah, tá. Cabeleira altíssima a bordo dos seus 15 aninhos, bitomaníaco. Chegou siderado e só pensa nisso. Curtiu lá o som que nós colocamos e voltou um novo ser, com uma nova personalidade. Depois, é lógico. Uma nova personalidade. É lógico. O cara com 15 anos, ele realiza um dos sonhos da vida dele, como bitomaníaco. De dar de cara com Paul McCartney ali, nos poucos cornos. Metros, por mais que ele estivesse lá do outro lado, na fuça. O tamanho da encrenca é tão grande que é muito perto, passa a ser perto. Né? A música, a emoção, junta a bagaceira toda. Então o Lucas chegou sequelado para sempre. Isso aí é uma tatuagem que não vai sair mais dele, felizmente. Então a família Poetinha pode ficar tranquila que o Lucas está em casa mais feliz que pinto no lixo, meu amigo. O que mais, Nandão? Vamos de música, né? Tá querendo? Eu queria ouvir aquela música, mas você não vai tocar, aposto. Eu faço todos os seus desejos, cara. Grosseirinho, hein, cara? Não vai. Estupidinho, hein? What am I doing here? Yeah, I woke up this morning and I thought, what am I doing here? Yeah, what am I doing here? Oh, oh my brother, he starts raging. I watch him rising, I see him pounding. And he sucked her, and he sucked her, and he sucked her dry. And he bit at me, and bit at me, and said goodbye. Up on the 29th floor. Up on the 29th floor. Well, someone rattling the locks. Here's lying there with just my brother. He said, yeah, man, might think it might be the cops. And we sucked her, and we sucked her, and we sucked her dry. Yeah, we sucked her, we sucked her, we sucked her dry. I was Mickey Mouse, he was a big bad FM. Nai baba tiranga niko mba muno. Saita sego mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, Mai vako tu neweka wechitatu. Na baba mdiki Francis. Ah. Aí pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca aí, Maurição. Tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Caramba, ficou bom pra caramba. Repete, repete, por favor, Otinho, que eu vou voltar também com maca, cara. Ficou aí bom. Pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca aí, Maurição. Tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Que momento, hein, cara? Fechão, hein? Mas segundo os entendidos, mesmo, e o que não falta é entendido de maca, a saideira, o show de ontem, foi o que mais satisfez essa rapaziada. E outra informação também, essa trozobinha que ele faz para poucos, eram uns 200 da passagem de som, que não é uma passagem de som, mas é passagem de som sim, interrompe, conserta, afina, troca o amplificador, acerta a bateria, né? Muda uma música, escova o dente. Ele faz um show, ele não para nenhuma música. 30 minutos, 40 minutos, mais ou menos, com essa rapaziada. Mas... E não aconteceu ontem, por causa da chuva. Alguém sabia desse lance? Ou sabia. Só que... Não. Acho que eu sabia. Não. É, o que eu quero dizer é o seguinte. Você, por exemplo, pensou, pô, acho que eu vou no show ultra mega VIP, caro, e vou deixar de ir no show principal. Você entende o que eu tô dizendo? Sim. Esse show super reservado era só pra quem acessava o site sabia? Ou essa informação circulou? Não, circula, mas a origem é o site oficial dele. E aí você paga esse dinheirinho, tem acesso mega exclusivo a essa passagem de som, entre aspas. E o interessante é o seguinte, o Maca faz o show mesmo, tocando um material da apresentação principal e outras músicas que eu não sei dizer quais. De repente algum fissurado sabe informar o que ele mostrou nessa passagem de som, só de domingo, que na segunda não aconteceu por causa da chuva. Peraí, Nandão. Então eu não sei quais foram as músicas exclusivas desse momento. Aí chega a rapaziada da produção, tira as pessoas, elas ficam perto ali da mesa de som, elas vão lá, no caso do Morumbi, foram lá pra entrada da... Ih, meu Deus do céu. Elas saem ali de onde elas estavam e o povo fica tocando. Engraçado pra caramba. Ok, bye bye, thank you, see you later, não sei o que, a rapaziada saindo. Sim, prossiga. Não, vai. Eu só me descontrolei. Não, se descontrola, é pra descontrolar. Não, eu não consegui prestar atenção no que você estava falando. Não, vai, solta. Não, melhor não, né? E aí essa rapaziada fica lá na entrada, de lado total do palco, aí a banda sai. E aí essa rapaziada corre e assume a frente do palco, mano. Esses caras, eles já estavam ali... desde 3 horas, vamos dizer, dentro do Morumbi, esperando essa passagem de som. O show começou às 9h30. Eu toquei de 7 às 9 no domingo. De 9 a 9h30 fica com eles. Eu também não entendi muito aquela música que eles mostraram. Hoje o túnel disse. Túnel, você diz Zé Flávio Júnior. Exatamente, que é uma coisa especial. Mas o que eu ouvi nessa meia hora antes do Paul McCartney, pode ser que eu tenha escutado errado, são músicas dos Beatles ou dele, remixadas ou interpretações dos Beatles ou do Paul, entende? Então meia Sim. hora antes do show você ouve músicas regravadas ou remixadas. Equivale você ir a um show do Caetano Veloso e meia hora antes do show você ficar ouvindo outras pessoas interpretando músicas do Caetano. É muito louco positivo, isso. Mas positivo. Eles sabem o que eles fazem. Então isso funciona pra eles. Mas enfim, aí essa rapaziada vai pra frente do palco e fica ali, cara. Numa área vazia, né? O portão ainda estava fechado. Então eles ficaram ali, que não tenham ido 200, que foram 180. 20 foram ao banheiro, foram dormir, foram pro hotel. Porque o show só ia começar às 9h30. E já tem o acesso garantido ali. Então, e essa turma ficou ali mesmo. eu vi as figuras em fotografias que eu fiz ali da rapaziada. É, claro, do com os cartazes, né? Eles estavam ali, eram aquela turma. A foto aérea mostrou relativamente vazia aquela faixa ali, chamada VIP, talvez. Não é vazia, é pra ser assim. Todos os ingressos foram vendidos e não quiseram vender. Ah, é bem espaçoso? É, muito espaçoso. Ah. Tava folgadíssimo. E aí, lá pra trás, vem a Rapaze, dos R$150. Que era o melhor lugar pra assistir o show. Por quê? Colado nessa rapaziada. Porque a rapaziada que tá ali, tirando esses 200, na maioria dessa rapaziada que tava ali colada na primeira grade do povão, vamos dizer assim, é o pessoal que canta todas as músicas. É o pessoal que faz o coro, é o pessoal que tem humor, é o pessoal que sabe pedir uma música. É o pessoal que tá 200% ligado no que tá acontecendo no palco. Aquela turma ali da frente, lógico, muita gente deu sangue para estar ali. Claro. Agora, uma quantidade gigante tava ali para tirar onda. Tiradores, né? Gente com dinheiro que pôde, felizmente, comprar e vai lá tomar um chopp, bater um papo, ficar de costas para propor uma carta enquanto ele canta Day in a Life. Uma mulher de costas, falei, minha queridinha, presta atenção no que tá acontecendo, cara. Olha ali, ó, vira as costinhas. Vira as Foi costinhas. Lá dar uma tirada, né? Tá entendendo? E a rapaziada lá atrás, a poucos metros, sei lá, 10 metros, ali conectada total. E ali você sentia a pressão do show, né? Isso é uma coisa séria, né, cara? É todo mundo ali. Na mesma sintonia. A sintonia é a mesma. Bom, mas enfim. Esse pessoal ficou de 3 à meia-noite e meia. Dentro do Morumbi, encostado na grade. A grade próxima ao palco. Bom, mas enfim. Vamos à informação que é completamente irrelevante. Mas é esse material que nos coloca de pé. Então, o Paul, você não tem acesso a ele. Ele fica lá no canto dele. A banda, mais soltinha que farofa, eles montaram um restaurante vegetariano espetacular. Uma comida, assim, vem toda de lá. Cozinheiro, garfo, prato, guardanapo, os molhos, tudo. Tudo da rainha? Tudo da rainha, vem de lá. Você chegou a dar umas erguidum lá? Vários mastiguetes. Que isso, cara? Porra, na aba? Coisa de curryzinho. É rabeiro, hein, cara? Total. Mas, porra, me alimentei muito bem. É mesmo? Um espetáculo. Que loucura. O Laboreal por ali, o Batera, engraçadinho pra Meirelles, não sei o quê, o Guitalita, enfim, todo mundo soltinho, mas o povo fica lá no canto dele. E você não tem acesso mesmo. O empresário dele, que deve ter mais história que o Walt Disney, Marshall, Barry Marshall, gente finíssima, super, super gentil, assim, de uma educação, disposto a facilitar a vida de todo mundo. O stage manager também, o cara, ninguém tira onda, cara, tá todo mundo trabalhando assim, em nível elevadíssimo de relação com as pessoas. E o Barry Marshall, o empresário, como eu disse, veio perguntar pra mim o que eu tava disposto a tocar, que eu ia mostrar. Eu falei pra ele, falei do programa, falei de você, Nandol, ele mandou um abraço pra você. Obrigado. FM. Ronca, ronca. Que momento, hein, meu amigo? Mas aí o Barry Marshall foi super simpático. Enfim, as pessoas deram todas as facilidades para a gente tocar 2 horas antes do Paul McCartney. E realmente foi uma experiência mediúnica para mim. Eu procurava não olhar o que estava na minha frente. Um Morumbi, vamos dizer que se não tivesse com 65 mil pessoas, no mínimo vazio estava com 30. E as pessoas coladas ali na frente. E eu mostrando essas músicas que eu disse no site do Ronca Ronca, rápido, que eu toquei. As pessoas mandam uma mensagem para a gente para que eu passe o set list, vamos dizer, mas eu também não lembro, me lembro dos artistas. Não sei o quê. Uma parte de... É, na primeira noite foi muito Black, All Green, Temptations, Tulipinho, Genesia, Modern Jazz Quartet, enfim, não lembro. E no domingo, debaixo daquela chuva, eu procurei dar um pouquinho mais de energia para as pessoas que estavam ensopadas ali. Toquei 2 vezes Creedence Clearwater Revival, com Who Stop the Rain, ou Have You Ever Seen the Rain? E as pessoas cantaram a música mesmo, foi um negócio inesquecível, cara. E o mais interessante para mim, que já passei por alguns momentos, não como do Paul McCartney, mas de estar de cara com muita gente, sem saber o que eu vou encontrar, e deles também, sem saber o que eles vão encontrar em termos de música, é que a qualquer momento o trem pode sair do caminho. E uma massa dessa para hostilizar, ou para demonstrar uma insatisfação, cara... É jogo rápido. Você vai galgar um parâmetro de 1 milímetro. Então, mostrando as músicas que eu toquei, o risco era de acontecer isso. E, felizmente, não aconteceu nada. Eu me senti, não digo em casa, porque tinham 30, 40 mil pessoas, ou em determinada hora, 60 mil pessoas. Mas eu me senti muita vontade pelo que eu recebi da plateia, em termos de atenção ao que estava sendo tocado ali. Eu acho que pintou um canal de comunicação pelo que eu estava tocando, né? Pelo que eles não esperavam, como de repente hoje no Brasil, as pessoas não têm, hoje no Brasil, nunca existiu no Brasil uma tradição de alguém colocar uma música antes de um show que não tenha nada a ver com o que vai acontecer no palco e que não seja necessariamente uma coisa similar ao que DJ DJ virou no Brasil. DJ virou um cara que vai fazer uma festa. E o DJ original é o disc jockey de rádio. É o cara, o selector jamaicano, o cara que vai mostrar uma seleção especial de música para antecipar uma coisa muito maior. Então as pessoas não estão acostumadas a isso. Então, enfrentar aquela situação, eu quase que me borrei. Eu procurava não olhar além da beira do palco. Porque eu sei, eu senti que eu poderia entrar num pânico absoluto mesmo. É lógico, cara. Sim, sabe? Uma massa. É muito sinistro. E o que eu recebi foi isso. Atenção, a palavra é essa. Atenção. As pessoas se manifestavam individualmente em alguma situação. Eu vi uma menina cantando Don't Let Me Be Misunderstood, que eu toquei com a Beth LaVette, um clássico do Ray Charles. Ela se esgoelando na primeira fila colada na grade. Como as pessoas cantaram Creedence, como as pessoas gritaram quando ouviram o Bob Dylan, gritaram quando ouviram o Smog, I'm New Here. Enfim, as pessoas se manifestaram de várias formas. Enfim, foi realmente inesquecível. Enfim, voltando ao Paul, que é o que interessa. Você não via, né, a criança. Mas existe um momento em que ele passa pelo local dos mortais, que é a hora que ele sai do vestiário e vai pro palco. A segurança entra, limpa a área, tira todo mundo para ele passar com a banda e subir num caminho, num túnel que eles fizeram, que levava ao palco. E eu, como estava credenciado, estava com a rapaziada ali, eu fiquei sossegado ali, sabendo que ele ia passar a qualquer momento, com a pista limpa. A segurança dele, um negão, na hora que viu a minha fitinha jamaicana da lanterna, ficou doido. Falei, é isso aí, maluco. Tamo junto. Alô, alô, gente amiga, está no ar o programa Ronca Ronca, que está nas ruas ouvindo a população. Mas enfim, limparam a pista e vamos aguardar a comitiva passar. E você ouve o barulho que vem pelo corredor do vestiário lá de São Paulo, a turma chegando, batendo palma, um som de violão, não sei o que, conclusão. o Paul McCartney e seus Blue Caps estavam se dirigindo ao palco, cantando uma música, entoando uma música. E aí vem a informação, sem nenhuma importância, mas que nos deixa de pé. Que música Paul McCartney e banda cantaram aos berros, tocaram o guitarrista Moreninho com o violão, bateram palma numa alegria sem parecer um grupo de Hare Krishna. Hare Krishna, sabe esse Hare Krishna? Sim, sim, sim. Poderia ser uma perguntinha para uma promoção. É verdade. Para a nossa audiência adivinhar que música Paul e seus Blue Caps cantaram do vestiário até a subida do palco. Quer saber qual foi? Here we come, walking down the street. We get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, we're the monkeys, and people say we're monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. We go wherever we want to, do what we like to do. We don't have time to get restless, there's always something new. Hey, hey, we're the monkeys, and people say we're monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly, come and watch us sing and play. We're the young generation, and we've got something to say. Just look over your shoulder, guess who'll be standing there. Hey, hey, we're the monkeys, and people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. FM. Oi, aqui é Lucas Santana e você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Mas meu amigo, esse momento eu nunca mais vou me esquecer, como outros tantos que eu presenciei domingo e segunda no Morumbi. Mas o McCartney passar a 40 centímetros da gente, cantando que nem uma criança, esse clássico absoluto, o tema do Monkees, do what we like to do. We don't have time to get com aquele saltinho carrapeta que a criança usa. Hey, hey, we're the monkeys, and people say we're monkey. Foi muita pressão no turno. Meu amigo, ô Nandão, o que diz a nossa audiência, cara? Se é que diz alguma coisa. O Renato Silva lembra que você tocou Patti Smith com Smells Like Teen Spirit. Oh yeah. E o Marcelo Wazen tá vibrando aqui com o I Are All Monkey, fantástico, não sei o que, não sei o que lá. Cara, muito e-mail. O Túlio mandou um e-mail sensacional, mas enorme. Eu não tô enxergando, a letra tá muito pequena. É... Brasa estava em São Paulo, a gente quase se cruzou lá nas galerias. Túlio, cara. Brasil. Comprou o vinil do Takara. Nandão, quantos minutos pra acabar o milho e acabar a pipoca, cara? 10 minutos. É mesmo, hein? Situação, hein, cara? Assim. Bom, agora já foi, né? Foi. Não. Não. Não. I did not become someone different. I did not want to be. I'm new here. Will you show me around? No matter how far wrong you've gone, you can always turn around. Met a woman in a bar. I told her I was hard to get to know, and near impossible to forget. She said I had an ego on me, the size of Texas. Does that mean big or small? No matter how far wrong you've gone, you can always turn around. I'm shedding plates like a snake. And it may be crazy, but I'm the closest thing I have to a voice of reason. Full circle and be new here again. Oi FM. Filho, eu estou aqui para confundir. Eu não estou aqui para explicar. Guerreiro, guerreiro, guerreiro. I did not want to be. Por favor. Meu filho, eu estou aqui para confundir. Eu não estou aqui para explicar. But I'm new here. I'm new here. Então, você tem noção da sensação que nós sentimos? Porque esse bagulho passa, né, cara? Na hora que esse bagulhete aqui ao fundo ecoou pelo sistema de som do Morumba, aquelas mais 40 ou menos toneladas, com umas 40 mil testemunhas, you can always turn around. Essa é a música do Smog, que dá título ao novo disco do Gil Scott Heron, I'm New Here. Met a woman in a bar. I told her I was hard to get to know. Quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca, cara? 5. É impossível. Mesmo, hein? Lembrando que a festa Ronca Ronca volta ao colo de nossa audiência, dia 17 de dezembro, sexta-feira. A cada semana eu vou passar uma informação. Anote no seu caderninho. Sexta-feira, 17 de dezembro, saideira de um ano muito especial para o FM, para o Ronca Ronca. Fizemos a mega cobertura do SWU. Tivemos ações. Cabeleira muito alta. Com Oi Novo Som, com Oi Música, novas bandas sendo lançadas, novos discos no mercado. A rádio partindo para outras áreas. Gente nova virá São Paulo, Recife, Porto Alegre, enfim, todas as praças procurando uma sintonia com a história que a gente vem fazendo aqui há 5 anos, de buscar uma informação sonora fora dessa massificação absoluta, dessa massificação que leva as pessoas que gostam de música a cada vez mais não gostarem de música, porque é a coisa da repetição. Ah, quem você quer ver? Ah, eu quero ver aquele que acabou de vir. Ah, eu quero ver aquele que não existe. Pink Floyd não existe, maluco. Não adianta pedir pra vir pro Rock in Rio. Não existe, acabou. Puf, foi-se. Manja. FM. Pura comunicação, hein? Rapaz, mas o tal do James Marshall, Jimi Hendrix, se não fosse ele na face da terra, nós não estaríamos aqui. A gente fala isso há muito tempo. Mas ele teve uma curtíssima vida como músico. Mas como ele era um fominha, sabe aqueles peladeiros que não podem ver uma laranja correndo que sai dando trivela? Sei, sei. Manja? Sei. Por conta disso, Jimi Hendrix gravou muito. Participou de muita jam session, gravou, era um fominha. Ele via uma guitarra, um violão, ele ia lá, gravava, tirava som com qualquer um. E acaba de sair lá fora mais uma série de músicas inéditas. West Coast Seattle Boy, Jimi Hendrix Anthology. Eu acho que são 4 discos, acaba de sair lá fora. Esse é o disco que eu acho que tem mais gravações originais e inéditas. São 15 músicas. acabando, é? O Jimi Hendrix ao fundo, Nandão, preste atenção no ataque que eu vou proferir aqui agora. Sintonizado na UFM, no Ronca Ronca. Tem cinto de segurança aí? Vai. Maria Pia, Gabriel, Didi e Tunico. Tá bom? Tunico, Didi, Maria Pia e Gabriel. Meu Deus do céu, que emoção. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje amanhã em roncaronca.com.br e também o áudio do programa em oifm.com.br. Obrigado pela participação, Nandão. Agradeça às 60 mil pessoas que tiveram muita atenção com o som que nós fizemos no Paul McCartney domingo e segunda. Eu, se pudesse, daria um beijo na ponta do nariz de cada um dos 60 mil. Okay. Mas acho que vai demorar pra caramba para realizar esse meu sonho. Então, se você for encontrando com essa turma, me ajuda, tá? Eu te dou o recado. Beleza. Terça-feira a gente volta. Beijinhos. Juca, um beijo. Bye, bye. Tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi, FM apresentou Ronca Ronca.